Central Salvador, azul 4069, tem 5 horas de autonomia, 87 pessoas a bordo, alternando Galeão para o táxi. Azul 4069, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118.6, o ajuste 10.6, bom voo. Táxi via Pátio Uno, via Índia, ponto de espera na 10, 118.6, ajuste de altímetro 0.6, azul 4069. Contamos. 1642, a linda cola, cabeceira 10, vento 1, centena 49. A linha de cola da 10, voo no 6. Bom dia, eu vou 1897, sede da formação Volta, transação com o Sente, gol 1897 com pins, é o 360, só um minutinho para a próxima. 1642, decola 35, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado e bom dia, 42. Controle, Salvador, uma boa, gol no 642, tem coluna, escuta. Boa, gol no 642, contato radar suba para nível 390 na saída Puca. 390 Puca, 642. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4069, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4069, a linda cola cabeceira 10, vento 110 graus, 6219. A linha de decola da 10, azul 4069. Chame Centro Recife 1126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2585-3890, obrigado, boa semana. Realmente bom voo. Cópia. É 897, pronto, cópia. Autorizado com FISO nível 360, viu a rota conforme o plano de voo. Bridge, Opus 16, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil de subida da El, Leda e após Leda direto Bridge. O controle opera em 120.8, aciona 5406, o 1897. No 897, copiou com 15, nível 360, de acordo com a rota apresentada, Zulu 10, print, Zulu 16, aposta. Recorda 10, primeira curva direita, Itael, Leda, após Leda, print, 5406, o transponder, e o controle após 1208, copiou com 897. Fotojamento correto, portão 03, chama pronto, gol 1897. Tá pronto, 1897. Follow 40, chame controle 1208, com voo. 2080, um excelente dia. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4069 decolou. Azul 4069, contato Roberto, suba para o nível 360 na saída da El. 360 na da El, 4069 da Azul, alguma possibilidade de aprovar da El? Autorizado pro de Leda, o Azul 4069. Leda na proa 4069, muito obrigado. Salvador, bom dia. É o Gol 1715, se tiver informação, Gol. Gol 1715, bom dia. Brasília, nível 360, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Brasília, nível 360, via Opus 17. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita. Realize o perfil da subida Arbor, após Elefa para interceptar o Opus 17. O controle Salvador em 120.8. Aciona 5177, gol 1715. Autorizado Brasília, nível 360, Opus 17, decolagem 10, curva à direita, Arbor Elefa. 1208 e 5177, gol 1715. Correto, 02 é o portão, chama pronto, gol 1795. Tá valendo. 2, chame centro Recife em 126.85, alterno 125.45. 2685.45, obrigado, né, Fabrício. Salvador, Goro 804, com 152 a bordo, está com 3 horas e 47, alterna Campinas. 1804, autorizado táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118.6, o ajuste no 06, tem um bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera da 10, 18.6, Goro 804. November Alpha, Salvador, Salvador, Novo Paz, confirme o seu todo sobrevoo, ataque remetido em Veracruz. Chegou November Alpha, autorizado o voo local, Salvador, Salvador, com ataque remetido em Veracruz, decolagem na pista 17, primeira curva à direita, corredor Axé, 1.000 pés, o controle Salvador em 120.8. Aciona o transponder 0171, Índia November Alpha. Acionamento correto no pátio 4, chama agora a torre 118.6 para acionamento e táxi. O ajuste 1.06, tem um bom voo, Índia November Alpha. O voo 1.87, posição 3, para pushback e acionamento. Voo 1.897, coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado iniciado 03, e chama táxi. Autorizado o pushback e acionamento, coordenação, aguardando a passagem da nave retaguarda, chama na táxi, 1.897. Semana Champion de táxi. Acionar, chama para início de táxi. Só levando 7.5.2, vai acionamento. Gente, o gol no 7.5, mantém a posição, é o número 2, não sei, estou aguardando. Vai. Salvador, bom dia, Gol no 804, próximo do ponto para da 10. 1804, autorizado a linha de decolar cabeceira 10, vento 110 graus, 5 nós. Livre de decolagem da 10, Gol no 804. Gol 804. Livre decolagem 804. Livre decolagem 804. Utilizar o táxi até a Oscar, chama na Oscar. Autorizo o acionamento da posição, você responde? Sério do comandante, o colega da companhia já finalizou o feedback aí, vai iniciar o táxi em mais alguns segundos. Tá, então tá, vamos acionando e aguarda pro feedback. Agora tá tirando. Paulo, Gol 1897, passa 3 horas e 3 de autonomia, alterna Campinas, 1037, 137 a bordo pro táxi. Autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 1-0, chama a torre. 1-1-8, decimal meia, o ajuste no 0-1-7 agora. Tem um bom voo, 1-1-8-9-7. Direita, Índia, no ponto de espera, 18-6, 1-8-9-7, 1-0-1-7, grato. 1-1-7-9-5, iniciando 0-2, chama a táxi. Quem está livre, o pushback, chama pro táxi, 1-7-0-5. 0 na saída da EO. 360 na Dael, Gol 804. Bom dia, Gol 807.0.0. A linha e mantém. Zero linha, manter 1-0, Gol 807. Gol 897 ao alinhar, livre decolagem. Vento, 120 graus, 7 nós. Autorizado a decolagem, 0, Gol no 897. Rádio OTAN 3597, solicito 380 para o Brasília, ciente da Golf. 3597, tá pronto, cópia? Tá pronto, cópia, OTAN 3597. Autorizado Brasília, ao nível 380, via UP Zulu 17. Decolagem pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar o Zulu 17. O controle 120.8. Aciona 5424, OTAN 3597. Sente autorizado Brasília no 380, segundo rota UP Zulu 17. Decola com curva direita na Arbor Elefa. Controle 1208, transponder 5424, OTAN 3597 no 5. Protegimento correto, chama pronto, pushback, acionamento, OTAN 3597. 3517. Fala Salvador, agora 607, tá no 04 para o pushback, acionamento. O 1607 coordena com a equipe de pátio após o Boeing da companhia liberar a retaguarda, está autorizado a iniciar no 04, chama táxi. 07, chama para o táxi, canal da companhia, retaguarda, agora 607. Fala, Gono 705, está pronto para o táxi. Nós temos 4 horas e 10 de autonomia, Altena Campinas e o POB de 164. Ciente Gol 1715, autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal meia, o ajuste 1017, bom voo. Índia, ponto de espera 10, 18,6 e 17, mano, 75. Essa chegada a Mari com 1017, azul, com a 208. Luiz, que bom dia, voo local Salvador, Salvador, confirme o setor de sobrevoo. Gente, aguarda um minuto para cópia, bravo que Luiz. Fazer bom dia, vamos sair do 5, pode estar no 0, pronto. Último 5, autorizado, ingresso e decolagem cabeceira 10, vento no 30 graus, 7 nós. A linha de cola 10, gol no 7, 1. Pronto para o táxi. Autorizado, puxa, acionamento, chama para o táxi, em segurança. Que cópia. Índia, November Alpha, decola 5000, controle no 208, bom voo. Chamada controle 1208, Índia November Alpha. Edu Axé, o controle 120, decimal 8, aciona 0116, Bravo que Whisky. Papa Romeo, Índia November Alpha, prossiga visual corredor Axé, 1000 pés. Seguirei visual corredor Axé a 1000 pés, o Índia November Alpha. Número 4, chame Centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251-3325, é o Golo 804, obrigado. Pushback, acionamento, tá? 3517 no 5. Gente, aguarde para iniciar, tá? 3517. 32 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia. Altera a consciência, pronto, tá. Autorizado direita via Índia no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste no 017, voo na 607, bom voo. Aeronativo, ao estado no 017, Índia, chama a ponte de espera pobre 186, voo no 607, graças. Tá 3597 na escuta. Na escuta, tá 3597. Eu tenho a torre da Trip que tá finalizando o pushback no pátio 3. Vai iniciar o táxi e passar a retaguarda do portão 05. Após a passagem do ATR da Trip, tá autorizado iniciar no 5, chama táxi. Sente, após a passagem do ATR, inicia o TAN 3597. Pode 607, está autorizado a linha decolar cabeceira 10, vento no 20 graus, 620. Relativa, linha decolar da 10, com o 607. Para o táxi do Trip 5595, está com 66 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Utilizado o táxi em frente, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 017, tem um bom voo, Trip 5514. Via 17, através da ponto de espera da 10, torre 118,6, obrigado, bom dia. Sim, meu tráfego chamou só. Papo da carga 9829, eficiente da informação. Golfo 390 Recife, por gentileza. Estimativo 390 Recife, aguardando cópia ao ABC 9829. Na sua escuta. O 607, decola 01, no chame controle no 208, bom voo. Voo 607, decola 01, no chame controle no 208, bom voo. Aconteceu o 607. 370. Roger, 370, estima da 8 sequence, America 980. Manager. Contato radar suba para nível 360 na saída da El. Para o vento no 20 graus, 79. A linha decola, a capiteira no 0, confirma o vento, senhor. 120 graus com 79, 079. 120 com 7, 105, 54. Salvador, TAN 3153, informação hotel, autorização 360 pro Galeão.